Papatango, livre pouso no 7, o vento 120 graus, 13 nós. Livre pouso na pista 17, Romeu Papatango. Setor, mantém o setor aguardando para o regresso, ok? Mantendo o setor aguardando, mais que a cabeça. Quatro no cinco, autorizado Ilhéus, decola da pista 1-0 com curva direita, na saída Tael, após Dael, Neida, após a direta Ilhéus. Controle 1-9, desma 8, código transponder 5476. Autorizado de 160 para Ilhéus, pista 10, curva na direita após a decolagem. Tael, Leda, controle 119-8 e o transponder 5476. Correto, neste estacionamento táxi. Camarada, quando pronto, para o puxo de estacionamento, obrigado. Sola Gol 925, porta 1, autorização Brasília, informação óptica, porta 1. Ok, o Gol no 925, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista no 0, curva à direita, saída gole, transição ao fito, frequência do controle 119.8, código transponder 5437. Eu copio então, autorizado do Gol 925. Brasília 360, decola da 10, curva na direita, saída é gole, atração o fito, 198 control, 5432 no transponder, gol 925. Só confirma o código? 5432 aí? É 5437, 5437 neste operacionamento táxi. 5437, daqui a pouco eu chego. Muito obrigado. 8002, boa tarde, uma milha para Simbra. Boa tarde, TAM 8002, já está baixada e travada? Afirmo, baixada e travada, TAM 8002. TAM 8002, o vento 120 graus, 14 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Ok, pouso autorizado na 10, TAM 8002. Trip 5219, decola 06, controle 198, TAM bom voo, até regresso. TAM bom voo e boa tarde, Trip 5219, correio. Controle 198, grato, boa tarde. Liberar seu controle. Prossiga agora pelo corredor Bonfim. Em Paripe está autorizado o direto Candeixe. Autorizado backtrack, observando o ingresso do Zulu. Após repórter liberando pista no 7. Entendi, autorizado backtrack, controlado em grande posição. Agora 7-1-1, Recife, agora o 3-3, decimal 2-5. Confirme por Pantanal 4-7-1-1. Recife, agora, 1-3-3, decimal 2-5. Alterna, 1-2-5, decimal 1. 3-3-2-5-2-5-1, bom trabalho. E o Mike Eco Delta, que tu assume o PS. Mike Eco Delta, agora, com a torre, 1-8, decimal 6. Eco Delta. E o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta cruza a final da 1-0 e vai reportar afastado 3 milhas final da 1-7. Aqui está autorizado cruzar 1-0, reporte na, ingressando na final da 1-7. O vento 1-2-0 graus com uma dúzia de nós, ajuste 1011. Mike Eco Delta. Chama o Patango, boa tarde. Jet 52, correção 5729, agora com Recife. 133 decimal 25. Alterno 125 decimal 1. Copiou 5729? Prossiga 5729. 133 decimal 25 agora, Recife. 3325, aliás. No 755 ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém no 1-0, no 755. Tiro Zulu, livre decolagem no 7, vento 120 graus, 13 nós. Campo de alta no cruzamento do prolongamento da 10. Timar Campo Delta, reporte final da 1-7. Campo Delta. Então 8002, solo 809, direita 1219, solo, boa tarde. Pessoal 219, à direita, tá 8302, obrigado, até daqui a pouco. O Mike é convido? Mike Eco Victor, tá autorizado cruzar a final da 1-0, vai reportar a base pela direita para 1-7. Informa teu tráfego decolando no 7, ok? Sim, vai a base pela direita da 1-7, informa na cruzada no estão 0. Visual com o Mike Eco Delta. 8002, boa tarde. Prossiga táxi via taxiway Alfa Kilo, pátio 3, Pro Gate 11, 1-1. Gente, Alfa Kilo, pátio 3, para o gate 1-1, tá 8002, obrigado. Tudo bom, foi, boa tarde. 0-1-4, Sônia Salvador, muito boa tarde, Papatã, Luiz Kilo Zulu, decolou da 1-7, na sua escuta. Luiz Kilo Zulu, sai da Conde. Contato para a decolagem do Bol 090. Direto Conde, 090, Whisky. Repouso 97, o vento 120 graus, 13 nós. Eco Delta. Objeto 6720, acima identificação, chegada é a bom, se desse mantém 04. 9-0-4-0-6-7-2-0-100-2. Cruzamento do estão 0, visual com o Mike Eco Delta na base para 1-7. Tente segue com o número 2, o Mike Eco Victor vai reportar na final da 1-7. Ajuste no 0, 1-1. O número 2 reportará na final da 1-7, o Eco Victor. Vento 120 graus, 15 nós, livre decolagem, piste no 0. Livre decolagem, 90, 1755. Também, exige a novembro. O Mike Eco Victor pode ser para 1360 para reingressar na 1-7, aguardando a saída do Mike Eco Delta. Firmo, Mike Eco Victor 360 pela esquerda, aguardando. Tem. Mike Eco Delta Solo 1-2, está livre, prossegue até o pátio 4, então boa tarde. E 2000, está 390. 390, sente, aguardando transferência. 390. Controle com 1-9-7-5-5, boa tarde. 1-9-7-5-5, subal 360, saída da EL, contato radar na decolagem. 360, manda EL 1-9-7-5-5. Eco Victor está livre no 7, o vento 120 graus, 15 nós. Eco Victor final no 7. Tente, tem livre pouso, Mike Eco Victor, 130 graus, 15 nós. Tente, livre pouso, Mike Eco Victor. 390. Oi, Salvador, está 390. 390, reporte externo, baixar de checado, ajuste no 0, 1-1. Passará, 390. Lisboa, boa tarde, azul 4206, cruza nível 170, descida 150, perdeu o contato com o centro Recife. Sacimbra baixou e travou, 3190. 0050. Identificou, chegada Mari, desce nível 050, azul 4206. 3190. Governor Approach, good evening, Victor Papan, Bravo Bravo Kilo is on descent level 160, received information, Oscar. Victor Papan, Bravo Bravo Kilo, Scott, ident clear the bomb arrival, sunset level 050. Roger, clear bomb arrival, descent flight level 050, Victor Bravo Kilo. Ainda no número alto, prossegue 2.500 até o destino. Copiado. Zero, solo 217, direita, chama solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita 219, 3190, boa. Solo Salvador, 3190. 3190, prossiga táxi via taxiway Alfa Kilo, pátio 3, o gate é o Meadows. Alfa Kilo, pátio 3, Meadows, 3190. É o 260, alta frequência, com certeza? 128, décima 8. Ok, 288, tá. M720, tráfego 12 horas 5 milhas rumo norte, mantendo 2.500 pés no Charlie 1150. Sente o tráfego 6720. Bono 755, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1, bom voo. 3325, 251, confirme? Confere, boa tarde. Obrigado, boa tarde. na 43, na Nebulosa 7, para o posicionamento. Ok, fica só atento à passagem do Airbus, até ele está taxando agora no pátio 3. Após a passagem mesmo, a sua retaguarda está autorizada, reporte para o táxi. Gente, após a passagem do Airbus, chamará para o táxi, iniciará o pushback antes, chamará para o táxi, 35415, obrigado. Alô, Salvador, até 3567, escuta portão 05, autorização Brasília. Portão 3567, autorizado Brasília, nível 360. Decola pistão 0, curva à direita, saída gole, transição ou fita. Controle 119-108, código transição de 5507. 3567, autorizado Brasília, era o nível de voo 360, com final até do plano de voo, saída Golio Vita, decolagem pista no zero, primeira curva direita, controle Salvador, 119.8 e transponder 5507, até 3567. Correto, nessa operação é táxi. Nessa nossa escuta, muito obrigado. Nós, Azul 4206. Reduza 2209, 4206, número 2 na aproximação. Reduzindo agora 2209, Azul 4206. 6720, de, livre de restrições em pelo, desça 2000, ajuste 1011, está autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reposta estabilizada. 2011, reposta estabilizada, sequência para a posição? ILS X-Ray para a pista 10. É, X-Ray da 10, só na sequência para a posição? 1. Controle após etapa, azul 4206, desce via. Prossegue via, descendo a 3000, 3000 pés com 1011, 10 no azul 4206. Redução na indicada, 200 nós. Ok, reduzindo agora 200 nós, descendo para 3000, resultado 10 azul 4206. Web 6720 para o lock, curva à esquerda, até a proa 145, reposta estabilizada. 145, reposta estabilizada, 6720. Ciente, prossegue para pouso em feira, confirme, de novembro. Ciente, na minha escuta permanente até o ponto de descida, reporta descida em Genova Emerald. Pode voar externo, desce para 1700, 6720? Negativo, mantenha 2000, reporta estabilizado, 6720. Mantenha 2000, reporta, 6720. Para autorizar o externo, só se eu fizesse o procedimento completo, que não seria conveniente para nós aqui, né? Ciente, 6720. 4206, reduza 1809, descendo 2000, está autorizada a final do ILS X-Ray, reposta estabilizada. Ok, redução 1809, autorizada final do ILS X-Ray. Voo de treinamento, pode fazer o ILS sem glide, com referência descer para 1700 pés. Ok, está autorizado, mantendo as condições visuais no setor, desce 1700 pés, reposta estabilizada, 4206. Em condições visuais, desce para 1700 pés, azul 4206. Bravo Kilo Approach. Bravo Kilo, go ahead. Clear the 4000 feet QNH 1011. 4000 1011, Victor Bravo Kilo. Estabilizou, 6720. Complete com a torre Salvador, 108.6, bom pouso, é 6720. Salvador, 108.6, 6720. Espera da 10, 18.6, a torre. 3545. Positivo. Já está baixado e travado o visual? Tem uma milha para o externo, baixado, travado o visual. Web 6720, tem pouso autorizado, 910, vento 120 graus com uma dúzia de nós, 12 nós. Autorizado pouso Web 6720. Azul 4206, estabilizado, curso localizador. 4206, ciente, segue tráfego 5 milhas e meia à sua frente, Mach 737-300 da Webjet. Complete a aproximação com a torre 118, décima meia dúzia, boa tarde, bom pouso. Ok, 286, Azul 4206. Bravo Kilo, clear descendant to 2000 feet, you are cleared, final, ILS approach to runway 10, report established. Roger, clear descend 2000, clear for the final ILS runway 10, call you established, Victor Bravo Kilo. Salvador, boa tarde, Azul 4206, como número 2. Azul 4206, como número 2, na final. Gente, boa tarde, Azul 4206, continua a aproximação, agora na pista livre, ajuste 1011. Guarda, pista livre, Azul 4206. Salvador, 35415, ponto de espera da nossa. Ajuste 415, ciente, mantém a posição. Manterá a posição 3415. Boa tarde, está passando alta, vista Juliette, está montando no 1510, no Correio de Veracruz, aponte Paripe. Alfa Victor Juliette, mantém as condições visuais no 1510, aponte através de Paripe. Aponte através de Paripe, está passando alta, vista Juliette. Meia 720, solo 27, direita, chamo solo 21, decimal 9, boa tarde. 29, vou 6720, daqui a pouco. Colocou o 925 para o táxi. Meu objetivo 77, autonomia de 4 horas. Contando na campanha. O 925. 4 horas, Campinas, e é 177 ou 77? 177. 177, copiado. Utilizado o táxi em dia, só tem ponto para o senhor. Não tem espera todo minuto nesse momento. Gente, em dia, com temperatura de 212, só para informação. O senhor está muito chiado, muito forte. Ah, tá ok, eu vou checar nosso equipamento aqui, grato pela informação. Grato. Salvador, 6720. O objeto 6720, prossiga táxi via táxi 1 Alfa, Kilo, Pátio 3, Gate 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, Gate 1, 6720. Bravo, Bravo, Kilo, call now, Salvador Tower, 118, decimal 6, good day, sir. 1-18-6, Victor Bravo Kilo, 18-18-6, sir. 1-18-6, mantenha, reporte com onde o Whisky Kilo Zulu. Nessa frequência, alterna Caju 1-2-0-3. Tá Gol no 601, desça 4 mil pés, ajuste no 011. 4 mil com milhões. 601. Altimeter 1011. Roger, Victor Bravo Kilo. Ciente, Papa Mike, reposta através de Pituaçu. Usando ali, mantém, cabeceiro no zero. Utilizando ali, Arai, mantém. Dois zero meia, no solo, os 29, agilizando à direita, estamos solo 21, decimal 9, boa tarde. 219 é liberado, seu quadro 10 a meia. Quatro no cinco, vento 120 graus, 13 nós, livre decolagem no zero. Decolagem autorizada, decolagem no zero, 354 no cinco. Boa tarde, Azul, 4206, livrou a principal na sua escuta. 4206, boa tarde, táxi via Kilo, pátio 3, chama para ingressar no pátio 1. Via Kilo, pátio 3, chamará para ingressar no pátio 1, Azul, 4206. Só confirmando para mim, a 7-2-0 está livre de ingresso, né? Ativamos a 7-2-0 até o portão 01. Tem uma viatura à sua direita na taxi alfa, vai taxiar via Índia, porém vai taxiar não, vai deslocar via Índia até pelo TTC aqui sem interferir no seu estacionamento, ok? Ok, ciente da visão. Prossegue no procedimento para a Duna ou mantém pro? Não, prossegue para a Duna. Reporte centralizado, localizador, no 601. 3 mil, Duna, guarda registrado. Zero, Victor Bravo Kilo. G4 no 5, decola 31, controle 119, decimal 8. Bom voo, boa tarde. 7198, boa tarde. Decima 7, eu tô com o Embraer da Azul, vai ingressar no pátio. Só um instante para puxar no 5, por gentileza. Guardando no 5, 3567. O Azul 426 tem condições de agilizar o táxi, por gentileza, para o portão 9, já autorizado até o portão 9. Próxima esquerda agora, pátio 3, pátio 1 no portão 9. Afirmativo, eu passo portão 9, Azul 4206. 3567, após o Embraer da Azul passar a retaguarda, autorizado por fora 5, chame táxi. Tá na 3567, já posso passar o tráfego autorizado pro Chubec, fora ataque da 3567. X-Ray. Aqui tem o tráfego à vista. 601, desça 2 mil pés, autorizada final do ILS X-Ray para a pista no zero. Livre do tráfego agora, 6 horas. Ali mantém, cabeceiro no zero. Gol 925, ali mantém na feira no zero, gol 925. Capitão US, Vitor Juliette, estamos através de Paris. Ciente, Alfa Vitor Juliette, vou na proa da rotatória, reporte rotatória visual com campo. Eu vou na proa da rotatória, vou passar na mesa, para o Juliette, Capitão Alfa Vitor Juliette. 354 no 5, vou na proa de Ilhéus. De Léo, 5-4 no 5. Blue on the ground at 3-3, leaving by the right and contact round 1-2-1, this morning, good afternoon. 1-2-1-9, leaving on the road, this is